Houve um tempo em que eu chorava quase todo dia, dando linha a uma vida extremamente chata, com a vontade disponível de não existir. Houve um tempo em que eu morava com minha tristeza, era amigo e confidente das manhãs sem sol, prisioneiro de mim mesmo sem poder fugir. De repente o infinito de uma coisa boa começou devagarinho a orbitar em mim, como num conto de fadas dos irmãos Grimm. Era o universo puro de uma pessoa que me viu o mundo morto, portador de vida, como um beija-flor perdido no próprio jardim. Fazer saudade, um encontro do destino com a felicidade, formidáveis primaveras de estações sem dor. Parecia uma chance pra nascer de novo, uma plenitude mansa que acendeu a chama de incontáveis alegrias vindas do amor. Foi assim que eu mergulhei no mar daquele afeto, esquecendo a fé sem rosto do meu peito inquieto, vendo os seios sobre a mesa que jorravam mel, e ouvindo interjeições de sentimentos puros, investi na sensação de emoções sem juros, e ganhei um universo pra chamar de céu. Eu mergulhei no mar daquele afeto, esquecendo a fé sem rosto do meu peito inquieto, vendo seios sobre a mesa que jorravam mel, e ouvindo interjeições de sentimentos puros, investi na sensação de emoções sem juros, e ganhei o universo pra chamar de céu.